trabalhou pra ser. Mas o mundo hoje de Deus não quer saber. Por eu sempre lhe serei fiel. Morrer para o mundo, viver para Cristo. De nada o filho me transformei. Confiar em Deus e o que vou fazer. Morrer para o mundo, viver para sempre estarei. Este mundo cruel tem virado as costas pra ti. E porque sou teu filho, não quer saber de mim. Mas eu nunca te deixarei. Morrer para o mundo, viver para Cristo. Morrer para o mundo, viver para Cristo. Pronto ele virá pra mim. E com Deus para sempre estarei.